Portal do Arrocha. Harry Mello e a batida apaixonante. Ei, amor, segurei pra não ligar, amor, mas ficar de mal assim não dá, amor. Quem vendo a saudade sabe o que fez comigo. Judiou, desculpa eu e a minha boca grande. Falei demais e te deixei tão mal. Todo casal termina por besteira, mas a gente não é como todo casal. Ei, amor, tô precisando. Besteira, mas a gente não é como todo casal.